Mais um rei, falso rei, eu não te escutei. Não botasse a culpa em mim porque não falo sempre. Ei, não confia muito que eu já sei, mentem bem, mas no fundo querem também. Quem tava lá quando eu precisei? Nunca. Hoje me odeiam sem eu fazer nada. KKK, pra eles fazem no seu placa. Eu vim de baixo e tô marcando é gol de placa. Perdoe Deus, eles não sabem o que fazem. Somos a raça que fode com o planeta pai. K, é verdade, mas nunca perca a luta. Minha origem me ensinou a matar na luta. Só me aceita, que é nova seita. São 9:30, fazendo linha lua cheia. Nova ceia, se pá nem leia. Cê me odeia, seu plano já virou bola de meia. Já virou bola de meia. Quando eu falo, vários ego vem pra deita. Recade mob, juminai na minha peita. Vários peixe e onça cai na minha teia. Isso é jogo, é Lego. Tô montando os poucos mesmo sem ligar pra Lero. Sempre tenho pra tentar acabar com a fé, espero o momento certo, calmo, karma tá te vendo. Isso é jogo, é Lego. Tô montando os poucos mesmo sem ligar pra Lero. Sempre tenho pra tentar acabar com a fé, espero o momento certo, calmo, karma tá te vendo. Rezei pra Deus fazer eles amar. Odeio a morte, mas não quer chorar. Cês fazem rap pra se ocupar, mas cês não fazem pra se orgulhar. Mergulhar de cabeça na crise, metade desempregado, somos do mesmo time. Eles brigam pela cor, mas não brigam pelo amor. Isso tudo é de hoje, não falar que eu não disse. Me diz que hilário, ganha um salário, tenta se manter. O sistema baixo, só te dando assalto, vendo tu lá embaixo. Bandido de terno sempre foi tão claro. Pátria amada foi jogada pelo ralo. Presidente nunca luta pela gente, sempre manda o pobre. Nunca suja a mão de corre, esconde o cofre. Eles fazem o que não pode, nós não pode, se não tomamos sacode. Eu só vim dizer que tamo fudido. Você tá querendo ajuda, eles tão lá rindo. Eu só vim dizer que tamo fudido. Você tá querendo ajuda, eles tão lá rindo. Isso é jogo, é Lego. Tô montando os poucos mesmo sem ligar pra Lero. Sempre tenho pra tentar acabar com a fé, espero o momento certo, calmo, karma tá te vendo. Isso é jogo, é Lego. Tô montando os poucos mesmo sem ligar pra Lero. Sempre tenho pra tentar acabar com a fé, espero o momento certo, calmo, karma tá te vendo.